Olha, a gente recebeu um material de preparação de altíssimo nível para concursos, focado em desvendar as armadilhas da FGV sobre dívida pública na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sim. Vamos analisar aqui como é que a gente pode elevar essa estratégia a um novo patamar. O ponto de partida já é impressionante. É um trabalho quase forense, né? A análise das 79 questões, a categorização. Exato. O autor mapeou o DNA da banca. O conceito de cicatrizes de prova que ele usa é a base perfeita. A base é rochosa, com certeza. A oportunidade agora é construir um arranha-céu em cima dela. E a nossa primeira análise foca justamente nisso. Na estrutura. Exato. Aprimorar a estrutura para criar uma narrativa de combate. A ideia é transformar o material de um diagnóstico para um verdadeiro manual de guerra. Faz sentido. Hoje ele está bem segmentado, né? Diagnósticos, conceitos, pegadinhas. Isso é uma estrutura lógica, mas que, na prática, força o aluno a ser um detetive. Ele tem que ficar conectando pistas de sessões diferentes para montar o quebra-cabeça de cada questão. E essa fragmentação me preocupa um pouco, porque sob a pressão do cronômetro, a última coisa que o candidato tem tempo para fazer é montar um quebra-cabeça. Ele precisa da arma já carregada, pronta para o uso. Exato. Mas essa metáfora de manual de guerra, fico pensando, a gente não corre o risco de criar uma mentalidade de paranoia no candidato? De ele ver a armadilha onde não tem e aumentar ainda mais a ansiedade? É uma preocupação muito legítima e crucial. Mas a intenção aqui não é criar paranoia, é criar proficiência. Entendi. A ideia de guerra não é sobre medo, é sobre controle. É sobre transformar o candidato de vítima passiva em um estrategista que antecipa os movimentos. É dar a ele a sensação de que ele já viu aquele filme antes e sabe o final. A confiança que vem disso é o melhor antídoto para a ansiedade. Precisamente. Ok, então o foco é em empoderamento através da antecipação. Nesse caso, a reestruturação que você mencionou faz todo sentido. Como seria isso na prática, essa abordagem mais unificada? A sugestão é abandonar essas sessões genéricas. Em vez disso, a gente cria um capítulo dedicado para cada grande armadilha mortal da FGV. Um por armadilha? Um por armadilha. Imagina um capítulo inteiro só sobre a confusão do artigo 42. Dentro dele, a gente constrói uma narrativa coesa. Certo. Começaríamos com algo como o campo minado, o juízo final do arte 42, descrevendo aquele cenário de fim de mandato que a FGV adora pintar. E logo depois, imagino, aprofundar na causa. Por que essa armadilha funciona tão bem? É aí que entraria a análise da mente do inimigo. Exatamente. Em A Mente do Inimigo, a gente explicaria que a banca explora uma confusão clássica do direito financeiro. A diferença entre o princípio orçamentário e a realidade do caixa. A isca. A isca brilhante. Ela joga termos como dotação prevista na LOA, sabendo que o candidato cansado vai morder. O objetivo da banca é testar quem só decorou e quem de fato internalizou o espírito da LRF. Que no fim do dia é sobre ter dinheiro para pagar as contas. Simples assim. E essa análise da intenção da banca é o que realmente eleva o material. Não é só um cuidado com isso. É um eis o porquê eles fazem isso. Isso muda o jogo. Totalmente. E depois de entender a armadilha e a mente por trás dela, o candidato precisa do contra-ataque, né? E aí que entra a próxima sessão. Seu arsenal. A letra da lei como escudo. A gente apresenta o artigo 42 e seu parágrafo único não como um texto para decorar, mas como a ferramenta específica para desarmar aquela bomba. A solução direta para o problema. Isso. E para fechar, a parte mais importante. Plano de batalha. Protocolo de ação. Que seria o passo a passo mental, o checklist. Exato. Um checklist. Primeiro, viu últimos dois quadrimestres. Alerta ativado. Segundo, a questão mencionou previsão na LOA. Ignore. É ruído. Terceiro, onde está a frase sobre disponibilidade de caixa? Procure por ela. Quarto, encontrou? É essa a resposta. Bingo. Esse protocolo transforma o conhecimento passivo em ação deliberada e rápida. Até os títulos podem ser ajustados. Em vez de etapa 3 pegadinhas, usar algo como decodificando o código da banca. Ou engenharia reversa da FGV. Adorei. Reforça a persona do material, né? Com certeza. Essa estrutura prepara o campo de batalha, dá um mapa do território. Mas ter um mapa é uma coisa. Atravessar o campo minado sob fogo cerrado é outra. A velocidade da reação na prova é tudo. Sem dúvida. E isso me leva a pensar. Com esse mapa na mão, como a gente garante que o soldado execute a manobra no tempo certo, quase por instinto? Essa é a ponte perfeita para nossa segunda análise. Ter a estrutura de combate é o primeiro passo. O segundo é evoluir da identificação de armadilhas para a criação de gatilhos mentais automáticos. Reflexos condicionados. Exatamente. O material atual já tem resumos e axiomas excelentes, mas eles ainda dependem da memória ativa do candidato. O que a gente propõe é a criação de um sistema de reflexos condicionados. Um sistema que transforma o conhecimento de algo que você sabe para algo que você faz sem pensar. A ideia seria criar uma sessão específica tipo protocolos de resposta rápida com regras no formato C, então. Exatamente. Vamos para exemplos práticos, para tangibilizar isso. Pensa no artigo 25, das transferências voluntárias. A FGV ama criar um cenário de calamidade fiscal para induzir o candidato ao erro. Sim, é um clássico. O gatilho seria, se a questão descrever um ente em caos fiscal, impedido de receber transferências, mais mencionar as palavras educação, saúde ou assistência social... Então, ignora o caos, a transferência continua. O foco é na exceção. É isso. O cérebro aprende a buscar as palavras-chave da exceção, não a regra geral. É um atalho mental. Gostei desse gatilho. Ele ensina o cérebro a priorizar uma informação em detrimento de outra. A gente pode aplicar essa mesma lógica de priorização para o temido artigo 42. Com certeza. Para o artigo 42, o gatilho seria... Se a questão mencionar últimos dois quadrimestres e usar as palavras previsto na LOA ou dotação orçamentária... Alerta vermelho. Alerta vermelho total. A mente do candidato tem que acionar a pergunta. Irrelevante. Onde está o dinheiro? Ele já entra na questão treinado a saber que a resposta correta vai, invariavelmente, girar em torno de disponibilidade de caixa. Esses gatilhos C, então, são geniais pela velocidade que eles podem proporcionar. Mas existe um risco aqui. O candidato pode se tornar mecânico demais e deixar de ler a questão com o devido cuidado, cair numa armadilha que foge um pouquinho do padrão. Essa é a ressalva mais importante a ser feita. E o material precisa ser muito explícito sobre isso. Certo. Os gatilhos não são um substituto para a leitura atenta. Eles são, na verdade, um sistema de triagem mental. Uma triagem. Sim. Eles servem para, em segundos, identificar o ponto nevrálgico da questão, o DNA da armadilha. Uma vez que o alerta soa, o candidato sabe, ok, o examinador está tentando me pegar aqui. E isso o força a focar a atenção naquele ponto específico, em vez de se perder nas distrações. Exatamente. Então o gatilho não é um botão de resposta automática, mas sim um holofote que ilumina a parte mais perigosa da questão. Ótimo. Gostei da analogia. Lembro de um aluno brilhante que foi reprovado num concurso para o Tribunal de Contas por uma única questão. Era essa, do artigo 42. Não acredito. Ele sabia a lei de cor. Mas na hora, a menção à dotação suficiente na LOA o confundiu. Ele racionalizou que, se havia orçamento, a despesa podia ser contraída. É uma cicatriz que ele nunca esqueceu. E um gatilho como LOA igual a irrelevante teria salvado a aprovação dele. Teria salvado. Essa história ilustra bem o poder disso. O conhecimento estava lá, mas o mecanismo de ativação sob pressão falhou. Vamos a mais um exemplo de gatilho. O artigo 29. A definição de dívida fundada. Sim. A banca adora a exceção das AROS, né? As operações de crédito por antecipação de receita. Muito. O gatilho seria, se a questão mencionar operação de crédito com prazo inferior a 12 meses e contiver a expressão com previsão de receita no orçamento. Então, o protocolo é somar na dívida consolidada ou fundada, ignorando a regra geral do prazo? Perfeito. O E é a chave aqui. é a combinação dos dois fatores que aciona a exceção. Ok, entendi. Os gatilhos são para os pontos mais perigosos e recorrentes, mas isso já implica uma coisa: nem todas as armadilhas são criadas iguais. Algumas são mais frequentes, outras mais letais, digamos assim. Exato. Como o candidato sabe em quais gatilhos e protocolos focar na reta final, quando o tempo é o recurso mais escasso de todos? Ele precisa priorizar. E essa é a nossa terceira e última grande análise. O material cobre um território vasto de forma muito completa. O risco, como você bem apontou, é que tudo pode parecer ter o mesmo peso. A fraqueza não é a falta de conteúdo. Não. É a ausência de uma hierarquia explícita. E o mais interessante é que a própria análise das 79 questões que o autor fez já contém os dados para resolver isso. Alguns artigos são o prato principal da FGV, outros são só o aperitivo. Então a sugestão é usar essa análise de dados para criar um guia de priorização, um sistema de classificação de ameaças. Exatamente isso. A proposta é criar um ranking de ameaças da FGV ou uma hierarquia das armadilhas. A gente classificaria os tópicos não apenas por artigo, mas por um índice combinado de frequência e letalidade. Letalidade, gostei do termo. O potencial daquela armadilha de induzir ao erro candidatos bem preparados. Exato. Isso orienta a revisão final de forma cirúrgica. E como seria essa classificação na prática? A gente poderia usar níveis como em alertas de segurança? Sim, a ideia é criar níveis de ameaça bem claros. Por exemplo, nível 5, que a gente pode chamar de apocalipse fiscal, o artigo 42. Sem dúvida. É a armadilha mais comum, mais conceitual e mais decisiva. Se o candidato só puder revisar um único artigo na noite anterior à prova, tem que ser este. Faz todo sentido. Seguindo a lógica, o nível 4, uma emboscada certa, seria a exceção do artigo 25, a tal imunidade de saúde, educação e assistência social. Exato. A frequência com que isso aparece é altíssima. É quase garantido que vai estar na prova. E o nível 3? Nível 3 eu chamaria de manobra tática, a recondução da dívida do artigo 31. Aqui a letalidade está no detalhe, na memorização pura do percentual de 25% no primeiro quadrimestre do exercício seguinte. É a pegadinha clássica para testar a atenção. Certo. Eu colocaria no nível 2 um dano colateral à operação de crédito disfarçada do artigo 37. Boa! É menos frequente, mas conceitualmente é mais complexa. Requer que o candidato entenda a equiparação de atos como confissão de dívida com uma operação de crédito. Pega quem tem um conhecimento mais superficial. E para fechar, nível 1, atenção ao detalhe. Aqui entrariam coisas como a banca inventar um percentual falso para o refinanciamento da dívida. Não exige um raciocínio complexo, só memorização e atenção. Essa hierarquia é fantástica para a revisão de véspera. Mas e para o estudo inicial? Não seria mais produtivo começar pelos conceitos fundamentais, talvez do nível 2, como o artigo 37, para construir uma base sólida antes de se preocupar com o apocalipse do nível 5? A ordem de aprendizado pode não ser a mesma da ordem de revisão, né? Excelente ponto. É uma distinção crucial e o material deve deixar isso claro. A hierarquia não é um roteiro de aprendizado, é um mapa de prioridades para retenção e revisão. Certo. O estudo inicial pode e deve seguir uma ordem mais pedagógica. Mas nas últimas semanas, e especialmente nos últimos dias, o foco do candidato tem que ser do nível 5 para o nível 1. Ele precisa garantir que os pontos de maior impacto estejam frescos na memória de curto prazo. E para reforçar isso, a visualização seria poderosa. O material poderia ter um infográfico, um mapa de calor mostrando os artigos quentes da LRF para a FGV. Uma ótima ideia. O artigo 42 estaria em vermelho vivo, o artigo 25 em laranja, e assim por diante. Isso transformaria a estratégia de revisão em algo muito intuitivo, visível numa única página. E amarraria perfeitamente com a metáfora do campo minado da primeira análise. Exato. Então, resumindo, As sugestões se conectam para transformar este excelente diagnóstico num manual de guerra completo. Primeiro, unificar a estrutura numa narrativa de combate, para cada armadilha. Contextualizando o problema, a mente do inimigo, o arsenal e o plano de batalha. Segundo, traduzir esse conhecimento em ação imediata, criando os gatilhos mentais se, então, para automatizar as respostas sob pressão. Usando-os como um holofote para o ponto crítico de cada questão. E terceiro, usar a própria análise de dados do material para estabelecer essa hierarquia de ameaças, um ranking de letalidade das armadilhas da FGV, que vai guiar o candidato a focar sua energia de revisão final, onde o retorno é máximo. Com essas mudanças, o material não apenas informa, ele treina o reflexo. Ele não entrega ao candidato só conhecimento, mas um conjunto de protocolos de combate testados e prontos. Preparam não só para o conteúdo, mas para a velocidade e a malícia da prova. Daí, impressionante. A gente fica ansioso para ver a versão aprimorada com essas camadas de estratégia. Sinta-se à vontade para nos enviar o material novamente quando estiver pronto.